quem eu quero. Onde andará? Vivo a esperar em vão alguém para amar. Quero dar o que há de bom em mim. Não posso mais ficar só e tão triste assim. Como é triste estar na solidão. É um tormento viver sem alguém no meu coração. Peço a Deus pra me ajudar e um grande amor fazer meu caminho cruzar. Xalá. Quero dar o que há de bom em mim. Não posso mais ficar só e tão triste assim. Shala.